Olá, olá, querido assinante do Pro Football. Como vai? Tudo bem? Eu sou David Chiodini, estou aqui em mais um dos meu podcast solo, diríamos assim, para comentar o Monday Night Football. O Monday Night Football que foi decepcionante. Sendo honesto, esperava um jogo com um pouco mais de equilíbrio entre Jets e Patriots, mas a verdade é que na primeira metade do jogo, já havia definição do vencedor. Os Patriots abriram 17 pontos no primeiro quarto e foram para o intervalo com 24 a 0. Depois só tiveram o trabalho de administrar o placar para finalizar o jogo em 33 a 0. O nível que a defesa dos Patriots está jogando é surreal, surreal e assustador para os outros times, mandando cover zero blitz várias e várias vezes e conseguindo turnovers com isso. É incrível como o time tem conseguido turnovers. O Devin McCourty, que teve a quinta interceptação dele na temporada. O Sam Darnold teve quatro interceptações no jogo. Teve fumble também do Sam Darnold recuperado pelo Kyle Van Noy. E aí por diante. O que o Bill Belichick está fazendo é uma coisa absurda. Temos outras grandes defesas na liga, como o Saints, os Bears e algumas outras, mas não temos como negar que hoje a defesa do New England Patriots é melhor. O time tem enfrentado um calendário fácil? Sim, isso não é problema deles. O time se prepara para tornar esse calendário ainda mais fácil e acaba com os jogos. Então essa é a grande vantagem dos Patriots hoje. Compensação, no outro lado, um Jets que animou ao vencer o Dallas Cowboys na outra semana, mas hoje voltou à realidade, botou os pés no chão. Você tem aí um Sam Darnold com quatro interceptações e possivelmente um dos piores jogos que eu lembro em prime time nos últimos anos. Lançando bola sem base nenhuma, não conseguindo entender o que a defesa dos Patriots vinha ali mostrando. Já estava vendo fantasmas, diríamos assim. As interceptações foram interceptações até fáceis, porque o Darnold simplesmente lançou bolas que estavam muito simples para os defensores dos Patriots. Tá? Então, quatro interceptações e mais um fumble. A estatística do Darnold é terrível nesse jogo. Foram apenas 11 passes completos de 32 para 86 jardas. Então, é uma performance que o Luke Falk, que vinha jogando antes, o backup, conseguiria ter tranquilamente. E os Jets foram amassados. Do outro lado, o ataque do New England Patriots, um ataque que teve um primeiro drive fabuloso, de mais de 8 minutos, que acabou em touchdown. O Tom Brady conduzindo a esse ataque com passes curtos, passes rápidos. Sonny Michel sendo o principal motor no jogo corrido, teve três touchdowns corridos. Por outro lado, James White sendo o running back que mais recebeu passes, com 7, aliás, foi o jogador que mais recebeu passes junto com o Julian Edelman para 759 jardas pelos Patriots. E aí eu fico perguntando, será que o Greg Williams, o coordenador defensivo dos Jets, nunca viu um tape dos Patriots e não sabe que o James White vai ser usado como arma, recebendo passes, vai receber passe no meio do campo, porque ele estava sempre completamente livre. A diferença das duas comissões técnicas é gigante, é um abismo. De um lado você tem Bill Belichick e Josh McDaniels, do outro lado, só para ilustrar, você tem Adam Gase e Greg Williams. Então é óbvio que o matchup pesou a favor dos Patriots, que fizeram por merecer mais uma belíssima vitória. Os Jets voltam à realidade aí de ser um time que vai brigar pelas primeiras posições no draft. Para os Jets, eu acho que o caminho é pensar primeiro em demitir essa comissão técnica que é péssima, tá? Que é péssimo. O time tem mais talento que o que vem apresentando. Ter um coordenador que trabalhe o jogo do refine o jogo do Sam Darnold e principalmente que dê confiança ao Sam Darnold. O Sam Darnold vai precisar disso agora, porque senão ele corre o risco de quebrar mentalmente depois de um jogo como esse. E quando o quarterback quebra mentalmente, é meio caminho andado para a desgraça. Vide Marcus Mariota. Do outro lado dos Patriots, a campanha segue invicta, segue a todo vapor rumo à primeira colocação da AFC, mais uma folga em casa. o Tom Brady não tem sido espetacular, mas tem feito o que precisa, e a gente sabe que quando precisa, ele aparece. O jogo corrido hoje foi um pouquinho melhor, mas o destaque, o motor desse time é a defesa. A defesa dos Patriots vem jogando em um nível absurdamente alto. Então essas foram as minhas impressões do Monday Night Football. Um jogo sem muito equilíbrio, um jogo que foi terminado no primeiro tempo e que os Patriots venceram com relativa tranquilidade. Destaque também para o trailer de Star Wars no intervalo. Animou todo mundo. Talvez tenha sido... Talvez não. Foi muito melhor que a performance dos Jets. Volto em breve com alguma análise de algum outro jogo, possivelmente do Thursday Night Football. Então vamos nos falando. Valeu, um abraço e até mais. Tchau!